propondo. É jogo que tem carga emocional grande, um campo difícil. Nós não somos, não, assim, talvez é importante contextualizar tudo, né? Porque se você joga brigando lá em cima, é um jogo. Se você joga aqui embaixo, a carga emocional é outra. É importante pôr na balança essa carga emocional, porque senão é muito simples vir aqui e falar assim, ah, o que que aconteceu? Por que que ficou atrás? Não, não é tão simples assim. Não é tão simples. O que nós, a minha lamentação maior é que você sai ganhando de 1 a 0, e aí nós fizemos o gol no último lance do primeiro tempo. Teoricamente, você joga todo o peso para o adversário, e aí nós concedemos dois gols que, nesse momento da competição, nós não podemos conceder. E aí nós temos que melhorar, usar essa semana agora que nós temos para esse tipo de erro nós não cometermos mais. Olha aqui, as explicações do Moser tem até uma certa coerência, tudo bem. Dá para entender ali de raciocínio dele. Mas a verdade é que as substituições não deram certo ontem, fato. Excetuando-se do Bruno José. Bruno José até que jogou razoavelmente bem no lugar do Júlio César. Agora, já tecendo as falhas do Moser, gente, a gente não pode ignorar, né? Eu vou dizer algo aqui, o pessoal vai pegar no meu pé, tem gente que não vai concordar. Mas o Moser perdeu o jogo ontem? Perdeu. Perdeu. Mas quem perdeu o jogo ontem necessariamente foi Michel Alves. Como? Que isso? Você tá louco? E o Pastana? O Pastana errou também. Já começa a se perceber que algumas contratações não deram certo. Não deram certo. Então ele também terá sua parcela de culpa. Porém, entretanto, todavia, lance do gol do Dentinho. Marcação totalmente trôpega do Leandro Vilela. Quem contratou Leandro Vilela? Quem contratou? Ah, e a saída equivocada do Derlan. Quem contratou o Derlan? E aí, tudo bem, né? O Maurício Koslinski tem uma grande folha de serviços prestados ao Guarani. Não pode nem deve ser crucificado. Até porque ele foi, de certa forma, até atrapalhado pelo Jamerson no lance. Mas o comportamento da defesa naquele lance da bola aérea, da dupla de zaga, do João Vitor, do Derlan, que coisa deplorável. E quem contratou a dupla de zaga? Hein? Hein? Pra mim ficou muito difícil. O download do rebaixamento pra mim já está em 85%. E o Guarani está caindo não pelo que está fazendo no presente, mas pelo seu passado. E o passado do Guarani, infelizmente, tem uma montagem equivocada de time, tanto por parte do Ricardo Moisés, como também por parte do Michel Alves. Carlinhos. Olha, Elias e Felipe, amigos, até algumas coisas no futebol, né, que nem Nelson Rodrigues conseguiria explicar. Se o Guarani disputasse o Campeonato Goiano, com certeza ele seria rebaixado. É incrível como o Guarani não consegue vencer as equipes de Goiás quando joga em Goiânia. Para você ter ideia, nos últimos 10 jogos contra o Vila Nova, teve 5 vitórias do Vila e 5 empates. A última vitória do Guarani contra o Vila Nova lá em Goiânia foi em 91. Contra o Goiás em 2002 e contra o Atlético Goianiense em 86. Agora, se você puxar para a lembrança, a gente não quer ser o dono da verdade e saber mais que todo mundo, mas quando dos tropeços do Guarani, um empate com esse mesmo Vila, em 1-1, gol de pênalti aos 50 minutos, que o Arthur Rezende converteu, e na sequência a derrota acachapante de 3-0 para o Operário, quando o Giovanni Augusto teve a oportunidade de empatar o jogo e o Vanderlei acabou pegando, nós já cobrávamos no planejamento do Guarani, pela sequência de jogos, sabendo que nas penúltimas e antepenúltima rodada ele vai pegar Cruzeiro e Bahia, ele não poderia, em hipótese alguma, sair com derrota dos jogos contra os confrontos diretos, que, no caso, o Vila Nova ontem, o Operário o próximo e CSA, que são concorrentes diretos. Tinha que ter estabelecido isso. As justificativas do Mose são até plausíveis, mas não vem com essa desculpa, ah, é o emocional, é o emocional. Pô, você tem que estar focado, você tem que estar ligado. O primeiro tempo do Guarani foi um primeiro tempo de bom para razoável, um quesito que eu cobrava muito, que eu percebia nítida evolução nas últimas partidas, era a troca de passe. O Guarani estava errando menos passe em relação aos outros partidos, jogando com inteligência, de forma precatada, pegando, achou o gol na última bola do primeiro tempo, numa jogada toda trabalhada no Guarani, uma assistência do Rodrigo Andrade, uma finalização do Yuri, como você bem diz, veio do Capivariano, era artilheiro lá, muito questionado, muito em dúvida, pesadão, mas marcou 3 gols, já é o artilheiro do Guarani nessa Série B de 2020. Contra o Guarani, os goleiros, invariavelmente, como o Viana brinca, fazem defesa espetacular. A defesa ontem, no primeiro chute do Bruno José na gaveta, que ele foi de mão trocada, Tony, a cabeçada do Derlan no finalzinho, quando o Guarani já perdeu 2-1, foram defesas dificílimas, de uma grande plasticidade, de uma eficiência ímpar. E o Kozlinski, como você bem disse, que em inúmeras partidas foi o destaque do Guarani, salvou, operou verdadeiros milagres, na minha concepção, falhou nos dois gols. No primeiro ele foi tarde e novamente numa jogada. Aquilo que a gente vem cobrando. Quando ele joga com o Alvarinho, o Guarani fica muito previsível. Todo mundo sabe que o desafogo vai ser pelo lado esquerdo. Eles vão espetar o Jamerson. E o Jamerson bem marcado, o Vila Nova sabedor disso, o Anual procurou bloquear esse jogador em uma saída de bola que não tem aprendizado. Igualzinho foi no derby. Ele, Derlan e o Rodrigo Andrade perderam a bola. O Dentinho vem cortando diagonal. Existe a falta tática justamente para isso. Mata a jogada. Depois ele leva um come lá humilhante. O cara puxa, bate. O Kozlinski só é atrasado. No segundo gol de novo. Falha, ela saiu um escanteio e voltou. Outro escanteio, Arthur Ezeni bate. Mesmo atrapalhado, o Kozlinski que tem essa deficiência. Ele poderia ter socado a bola, perdeu o jogo e está se complicando cada vez mais. A margem de erro vai ficando cada vez menor. O Guarani vai ter que vencer num número grande de partida, e essas partidas eram de fundamental importância. Agora, o Guarani vai ter que vencer o Operário de qualquer maneira para tentar vencer mais 4 jogos e beliscar alguns pontinhos fora de casa. Mas ficou nítido que toda vez que o Moser mexe no time, o time evolui. As únicas entradas, ontem, como você bem disse, o Bruno José entrou bem, o Júlio sentiu no começo, e eu gostei do Diogo também. O Diogo entrou bem, poderia ter entrado antes, porque o Guarani fica um samba de uma nota só, né? Não tem nenhum apoio pro lado direito. E o Diogo Matheus entrou bem, na bola desviada pro Derlan, foi ele que bateu, fez algumas triangulações, mas era um jogo de fundamental importância, e o Guarani não poderia ser derrotado. Eu acho que está começando a ficar praticamente irreversível a situação do Guarani, Elias. Eu só quero fazer um adendo, Carlinhos. Você falou aí, lógico, em condições normais, em temperaturas normais, o Ivan Avarinho não deveria ser colocado na lateral direita / terceiro zagueiro. Só que eu tiro uma parte de culpa do Moser, porque os zagueiros não são confiáveis. Eu tô dizendo, tudo bem, nas últimas partidas eles foram firmes, mas se você pegar pelo retrospecto geral no ano, o Derlan e João Vitor tem mais pontos negativos do que positivos. Aí eu me coloco também no lugar do treinador. O que que eu vou fazer? Os reservas não são confiáveis. Não me liberam valores da categoria de base. Eu falo que não tem. Eu preciso encontrar uma alternativa para amenizar isso. Quer dizer, ele erra sim, mas ele erra gerado por uma estrutura débil e deficiente do elenco. E esse elenco não foi ele que montou, né, Carlinhos? Sim, mas aí que eu falo que o treinador, ele não pode ter uma camisa de força, o esquema tático não pode ser uma camisa de força. Mantivesse essa linha de 3 zagueiros, aí você tira um volante do meio, no caso o Leandro Vilela, que vem falhando constantemente, e jogaria com 2 laterais. Aí você jogaria com 2 alas, que você teria 2 caras fortes no apoio, uma defesa mais sólida, e deixaria o meio de campo com a qualidade do Rodrigo Andrade, do Isaac e do Giovanni Augusto. São algumas nuances, algumas alternativas, que ele insiste sempre na mesma jogada. Não estou dizendo que ele está errado, ele fortaleceu, mas torna o time muito previsível, Elias. Então, a hora que você anula a principal jogada do Guarani, o Guarani fica praticamente sem opções, né? Então, acaba recolhendo aquilo que você vem falando, que o Felipe fala, que o Viana fala, que eu venho batendo também. O elenco foi pessimamente montado. E os Guarani, queira ou não, ele fez algumas apostas, sendo que na janela ele teria que trazer solução e não apostas. Não, só para terminar e para colocar o Felipe, o duro de você não ver treinamento é isso. Porque, às vezes, por exemplo, essas alternativas aí, talvez ele pode ter testado no treinamento e não ter dado certo. Porque ninguém sabe, né? Ninguém sabe. E outra coisa, né? O elenco é fraco, Carlinhos. Esse que é o problema. Isso a gente vem falando há tempos. Então o treinador fica meio sem rumo. Por isso que eu falei no pontapé inicial, Felipe, e é por isso que eu falo e reafirmo agora. A direção do Guarani tem obrigação de vir a público se explicar. É um absurdo. O Guarani já está não sei quantas rodadas na zona do rebaixamento e só teve uma entrevista coletiva do presidente do clube. A torcida está se sentindo abandonada. E com razão. 22 rodadas na zona de rebaixamento, Elias. Isso, e uma entrevista desde coletiva. Desde a sétima rodada. E só uma entrevista coletiva. A torcida do Guarani está se sentindo abandonada. E eu não tiro a razão da torcida do Guarani, Felipe. Pois é, e aí, Elias e Carlinhos, você que me acompanha também, vale a pena a gente lembrar qual foi o conteúdo dessa entrevista coletiva que foi dada pela presidência do Guarani. Você se lembra, Elias, Carlinhos, você que me acompanha, qual foi o teor da conversa dessa coletiva? A presidência do Guarani havia pedido uma trégua de 5 jogos. Vocês se lembram desse papo? Sim, e já passou. Já passou. Já passou. É fato que até esta derrota de ontem, o Guarani vinha registrando uma boa média de pontos. A gente conversava até sobre isso no nosso programa de ontem. Até a rodada iniciada na noite desta terça-feira, o Guarani havia somado 9 pontos em 15 possíveis. Um aproveitamento ali perto dos 66%. Agora, essa derrota de hoje, ela compromete de maneira decisiva o planejamento da equipe restante da temporada. Afinal de contas, como o Carlinhos falou e como você também já lembrou, vai ser necessário um esforço muito grande de desempenho para o Guarani sair dessa situação. E agora a gente fica com esse abacaxi para descascar. Foi pedida a trégua de 5 jogos. Esse prazo venceu. Quando os dirigentes do Guarani vão vir a público para fazer o balanço da trégua e anunciar novas possibilidades? É isso que a gente fica esperando agora, Elias. Como a gente já disse, é preciso, se as providências internas foram tomadas, as providências externas precisam ser adotadas, que é a de melhorar a comunicação com a torcida. E essa comunicação está muito ruim mesmo. E para quem está desdenhando da possibilidade de jogar na Série C, vai dar uma olhada no portfólio da Série C que está se desenhando para o ano que vem. Não será fácil. 13 horas e 15 minutos, vamos falar da Associação Atlética Ponte Preta que enfrenta o Sport na noite de hoje. Noticiário da Ponte Preta. Opa, tivemos um probleminha aqui com o Felipe Zangari. Deixa eu falar aqui sobre o jogo entre Ponte Preta e Sport. Vamos falar aqui da Ponte, a Ponte que já finalizou sua preparação, deve jogar com Kaique França, Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Felipe Amaral, Fraga, que entra no lugar do Leonardo, suspenso, Alisson e Elvis, Fecim e Luca. Toca o hino aí do nosso querido Sport, Rodrigo Dres. O técnico Claudinei Oliveira terá que mexer na defesa. O zagueiro alemão levou o terceiro amarelo e está fora. O treinador indicou que a dupla defensiva será Chico e Sabino, uma vez que Thierry com tendinite é dúvida. Outro problema é na lateral esquerda. Sander é dúvida para o duelo. Sou fã desse cara, ele é bom jogador, esse lateral esquerdo. E Lucas Hernandes não tem agradado muito. Com isso, o atacante Luciano Jabá, que retorna de suspensão, esse é perigoso, pode ser recuado para sua posição de origem. Provável Sport com Saulo, Eduardo, Sabino, Chico e Sander ou Luciano Jabá? Ronaldo, Fabinho, Giovani, Luciano Jabá ou Wanderson, Kaique e Wagner Love? Eu não me canso de falar, viu, Carlinhos? Até pela qualidade do time, pela bandeira, né, do esporte, e pela qualidade do técnico Claudinei Oliveira, jogo duríssimo para a Ponte. Ah, não tenho dúvidas disso. Eu tenho uma dúvida se é Luciano Jabá ou Luciano Juba? Ah, aqui tá Jabá, viu, que eu peguei. Eu acho que é Luciano Juba. Acho que é Luciano Juba. Mas a partida é difícil. Resta saber que Ponte vai enfrentar o Sport. A Ponte, nos últimos 5 jogos no Moisés, um time de marcação alta, de muita intensidade, de pegada, de busca incessante do resultado, ou um time que não entrou em campo no último jogo contra a Chapecoense? Eu acho muito difícil a Ponte fazer uma partida tão ruim, tão fraca, tática e tecnicamente, como foi do último jogo contra a Chapecoense. É um adversário que ainda sonha com o acesso, briga pelo G4, é difícil, mas não é impossível, e é um adversário complicado para a Ponte. Só que o Sport é um time que é muito bom quando joga nos seus domínios, mas como visitante é um time que deixa muito a desejar. Então não faz uma grande campanha como visitante. O Sport é apenas o 14º, em 42 pontos possíveis disputados, ele ganhou apenas 9. Então é um time que joga bem em casa, que fez 31 pontos, fora não tão bem assim, e a Ponte vai sentir a ausência do Leonardo, porque como o Viana, você e eu temos dito, o trio ali de meninos no meio da Ponte, o Alisson, o Amaral e o Leonardo, não tem substitutos à altura, mas o Fraga aí, o Wesley Fraga, é o mais indicado para substituir o Leonardo. Eu vejo uma partida bastante difícil, que a Ponte vai precisar se impor para conseguir a 6ª vitória consecutiva logo mais à noite no Moisés. Felipe já voltou? Ou tá no estaleiro? Não, o Felipe deve estar no estaleiro ainda. Aqui. Ah, e a sua perspectiva, hein, Felipe, para Ponte Preta e Sport? Olha, Elias, eu vou acompanhar o Carlinhos aqui, porque, de fato, a projeção que nós fizemos ontem, na conversa com o Viana Júnior, inclusive, no nosso Brasil Esporte Clube, a gente dava conta de que, se a Ponte ambiciona alguma coisa ainda, ela precisa fazer 26 pontos em 30 possíveis. Né? E nessa conta, os jogos em casa são fundamentais. É óbvio que a gente confia que a superação na equipe da Ponte Preta, ela pode aparecer, afinal de contas o time já deu mostras de que é capaz em outras situações, mas no entanto, o adversário de hoje, que é o Sport, tem também pretensões, né? Vai ser um jogo parelho, vai ser um jogo disputado, e por conta disso, eu acredito que a articulação tática da equipe da Ponte Preta ela vai ser determinante. Ela sempre é no futebol, é óbvio. Mas você tem, às vezes, partidas em que o adversário se apresenta numa condição técnica tão inferior que você, mesmo jogando mal, consegue vencer. Eu acredito hoje que a Ponte Preta não tem esse privilégio de jogar mal e conseguir a vitória. Vai ser necessário um time muito bem azeitado pelo Hélio para que a Ponte Preta possa fazer valer a sua condição de mandante, somar 3 pontos e continuar sonhando e com a calculadora na mão, Elias. Agora, o Carlinhos, e Wagner Love, hein? Será que pode incomodar? É um jogador com a idade já bastante avançada, em final de carreira, mas é um jogador que no se não vai ter aquela intensidade que os jovens atletas têm e que é necessário no futebol de hoje. É um jogador que já aprendeu os atalhos, né? Vai se poupar, vai se dosar, e quando a bola chega nele, ainda tecnicamente, para essa Série B, é um jogador que pode fazer a diferença. Então, é um jogador para a Ponte se preocupar, sim. Não vai ter aquela arranque, aquela força física, vai jogar na base da experiência e da boa colocação. É um jogador que vai necessitar alguns cuidados especiais por parte do sistema defensivo da Macaca. E, ó, feriado, hein, Felipe? Eu espero boa presença de público, viu? Se a temperatura ajudar, né, Elias? Porque vamos combinar, sair de casa com esse tempo lusco-fusco, pelo menos aqui em Vinhedo, de onde eu estou falando com vocês agora, o tempo está convidativo para um sofazinho, uma televisão ligada em qualquer coisa e uma boa soneca. Tomara que a condição do tempo melhore e o torcedor faça a presença. É necessária a presença do torcedor, né? Se o torcedor ainda tem esperança de ver a Ponte brigando pelo acesso, é necessário que o torcedor, ainda que numa proporção menor, claro, porque não é possível fazer isso acontecer sempre, mas que o torcedor marque a sua presença como marcou no derby, né? Enchendo o estádio e fazendo valer a sua presença e o seu apoio ao elenco da Ponte Preta. Eu confesso, Elias, com esse tempinho tem que ser bem apaixonado, viu? Ô Carlinhos, o Elvis, tecnicamente, não tem nada para falar dele. Ele vem desempenhando tudo aquilo que dele se espera. Mas você não acha que na parte física ele está deixando um pouquinho a desejar? Um pouquinho não, acho que ele está deixando muito. Ele é diferente com a bola nos pés e com a bola parada, né? Mas é um jogador de pouca participação durante as partidas. Até porque a sua condição física não permite que ele jogue com toda essa intensidade. É a sua qualidade técnica acima da média que acaba fazendo a diferença. Mas eu concordo com você, fisicamente ele tem que evoluir muito ainda. Se fora de forma ele já faz essas coisas, se tivesse em cima dos cascos aí com o preparo físico ideal, ia ser um jogador diferente da Macaca. Agora, gente, o torcedor da Ponte tem que ter consciência do seguinte, hein? Em relação ao conjunto do ano, a Ponte já cumpriu sua missão, hein? Eu acho, tá muito próxima. Quer chegar aos 43, 45 pontos e conseguir a permanência. Porque projetos de acesso, Carlinhos e Felipe, eles têm que ser construídos de médio e longo prazo. Né? Você consegue no ano, você fica em décimo, no outro você chega mais um pouquinho em oitavo, aí no terceiro ano, até no segundo ano, você vai para as cabeças. É muito difícil, com os recursos disponibilizados pela Série B, você conseguir subir logo de cara, especialmente uma direção do clube que estava fora do futebol há 15 anos, Felipe. E aí, Elias, tem mais um detalhe. E aqui eu vou falar de maneira bem pragmática, e eu espero que o torcedor da Ponte que está me ouvindo compreenda. A gente não pode esquecer que a temporada 23 da Ponte Preta vai ser uma temporada bastante atípica, porque ela vai jogar a Série A2 do Campeonato Paulista. Você imagine, vamos supor que a Ponte Preta consiga uma bela de uma arrancada e conquiste o acesso. Tá bom? Vamos fazer esse exercício aqui. Daí, chega meados de dezembro, o elenco supervalorizado, badalado, conseguiu acesso, o Hélio dos Anjos turbinado, show de bola. O que, que vai acontecer? Vai ter que mandar. Carlinhos, quer falar algo? Não, a linha de raciocínio do Felipe é essa, né? Se faz uma boa campanha, uma debandada, retirada de jogadores. Por isso que você disse, e é difícil esse planejamento, Inês, para os times sem essa estrutura. Opa, pois não, Felipe. Pode continuar, Carlinhos. Então, vamos pegar o molde do Atlético Paranaense, que lá atrás investiu em infraestrutura, então foi chegando, hoje está colhendo os frutos de um trabalho que ele vislumbrou lá. Os times, na grande maioria, na Série B, principalmente falando das equipes campineiras, a cada campeonato um elenco diferente, não tem estrutura, muda, então dificilmente você pode, por um acaso, como foi o Guarani o ano passado, brigar por uma vaga, mas na maioria das vezes, com essa constante troca de elencos, as equipes infelizmente entram com um único objetivo, que é o de permanência. Bem, às 13 horas e 28 minutos, não esqueci de dar o aviso. Vou pedir para o meu querido Rogério Max dar a vinheta do destaque final. Destaques finais. Aí, grande Rogério Max, ótimo feriado para você. Depois de substituir aí o Rodrigo Dreyer, a Ponte Preta que vai jogar com Kaique França, Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Felipe Amaral, Fraga, o Alisson e Elvis, Fecim, Luca. E o Guarani, depois da derrota para o Vila Nova, agora junta os cacos para tentar vencer o Operário fora de casa. Tchau, Felipe! Tchau, Elias! Tá difícil aqui hoje a conexão, viu? Me perdoem aí. E se tudo der certo, a gente se encontra às 5 da tarde aqui no Brasil Agora, segunda edição. Um abraço. Mas conseguiu falar tchau, é o que importa. Tchau, Carlinhos. Tchau, Carlinhos. Tchau, Elias. Tchau, Felipe. Um ótimo final de feriado a todos. Um grande abraço. Até amanhã. E terminamos aqui mais uma edição do Brasil Esporte Clube. Voltamos amanhã a partir das 12 horas e 25 minutos. Uma ótima tarde, um excelente feriado para você e não esqueça do principal. Que Deus os abençoe. Tchau! Apresentação, Elias Aredes. Termina aqui mais uma edição do Brasil Esporte Clube. O esporte levado a sério. Aqui, na Rádio Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Oferecimento Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. CYK678. CYG857. A rádio da nossa gente. Rádio Brasil Campinas. 1:30. Boa tarde! Começa agora, Visão Geral, um programa que aborda assuntos importantes com convidados especiais. Visão Geral, o seu programa de entrevista. Oferecimento, farmácia de manipulação em fórmula e companhia, trabalhando para você viver mais e melhor. E Savegnago, a rede forte do interior. Apresentação, Alberto César. Apresenta. Muito bem, meus amigos, estamos chegando aqui com o nosso programa Visão Geral para a farmácia de manipulação Fórmula e Companhia, trabalhando para você viver mais e melhor. Lembrando que a farmácia agora também está manipulando cannabis para fins medicinais. E Savegnago, a rede forte do interior. Hoje nós vamos conversar aqui com o doutor Daniel Correia, oficial do cartório de registro de Olambra. Nós vamos falar sobre a lei federal que permite alteração de nome direto em cartório após o cidadão, a cidadã, completar 18 anos. É extremamente importante essa notícia, né? E essa lei. E o doutor Daniel vai nos dar esclarecimentos. Doutor, bem-vindo ao programa Visão Geral, tudo bem? Boa tarde, Alberto César, como vai? Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Brasil Campinas. Obrigado pela oportunidade para estar no programa com vocês aí no Visão Geral. E me coloco à disposição. Que bom, doutor, que bom. Muito obrigado, o prazer é todo nosso em recebê-lo aqui. E é um assunto extremamente interessante. Bom, muita gente quis e muita gente quer mudar o nome, né? Tem alguns nomes meio complicados e tal. Essa lei federal, ela foi aprovada faz pouco tempo, não, doutor? Faz pouco tempo, Alberto. Essa já era um pleito, né, de muito tempo. Isso vem na toada, na senda da desjudicialização, da facilitação, na verdade, do acesso, né, da população junto aos cartórios, ou mais comumente chamados, né, aos registros, para que possa realmente cumprir o ensejo de vários pedidos. Né? Um deles, que nós enfrentamos diariamente no registro civil, vem com relação realmente à alteração de nome pela própria pessoa. Perfeito. Antes da lei, como que era o procedimento, doutor? Veja, antes dessa lei que facilitou em muito, né, que então a gente chama de extrajudicialização, ou seja, basta um requerimento administrativo, né, frente aos cartórios de registro civil das pessoas naturais. Antes disso, pela lei de registros públicos, né, uma lei que sofreu diversas alterações ao longo do tempo, que ela é de 1973, né, havia lá, vamos chamar assim, alguns entraves ou pelo menos algumas dificuldades, de modo que sempre ia ali, como você já mesmo mencionou, Alberto, as alterações possíveis de nome, elas eram por exceção. E essas exceções, elas deveriam ser ou motivadas, tá certo? É. Ou então naqueles casos que comumente nós conhecemos. Erro gráfico, né? Aquela a grafia que queria dizer, mas foi com S, né? E, sobretudo, também, o que mais chama sempre a atenção, eram aqueles nomes vexatórios, ou que acabavam expondo as pessoas, de alguma maneira, a gente chama, né, como a lei fala, ao ridículo, né? Isso. Acaba sendo caçoada, hoje, no termo mais atual, só começa a sofrer bullying, não é? Então, essas eram as previsões mais antigas. Isso determinava sempre que se fosse feito, na maioria das vezes, por um procedimento ou por um processo judicial, né? O que é sabido leva um tempo para ser resolvido, né? Leva um tempo maior. Tá. Com o advento dessa modificação, né, pela nova lei, a 14.382 de 2022, além de aumentar o rol de possibilidade de alteração do nome, né, extrajudicialmente, então, reafirma a confiança do Estado brasileiro no registro civil das pessoas naturais, né? Como um repositório biográfico do cidadão, tá certo? Então, na prática, essa vinda da lei com essas novas possibilidades, ela, além de facilitar o acesso para o cidadão, faz com que seja muito mais rápido. Entendi. Olha, o doutor falou aí de alguns nomes complicados, né, que expõem as pessoas ao ridículo. A gente até pegou alguma coisa aqui. Mas nomes assim, de registro mesmo, ó. Aeronauta Barata, Agrícola Beterraba Areia, Asteroide Silvério, Bizarro Assada, Colapso Cardíaco da Silva, Céu Azul do Sol Poente, Chevrolet da Silva Ford, Inelegível, ilegível, inelegível, Esparadrapo Clemente de Sá, Necrotério Pereira da Silva, Marciano Verdinho, aqui até um nome, nome de baixo calão que a gente não coloca, Oceano Atlântico Linhares, Remédio Amargo. Meu pai, que loucura, doutor! Exato. Veja que assim, Alberto, é bom a gente dizer que sabemos todos que o Brasil ele tem dimensão continental, né? Então, nós temos, claro, é uma lei federal, né? A lei 6.015 de 73, repito, é uma lei federal, então, portanto, todos os registros civis, né, todos os oficiais de registro devem atentar, devem obedecer, né, a lei de registros públicos. E a lei de registros públicos já previa, desde o seu nascedouro aí, a previsão de que caberia ao oficial de registro civil, né, negar quando do assento da criança, né, quando se postulava o nome, negar que se colocasse um nome que expusesse a, né, uhum. A gente fala do aquele que nasceu, mas que vai crescer, né, vedando que se colocasse, que se deixasse colocar um nome que levasse ao ridículo ou qualquer outra sorte. Perfeito. Então, assim, como é um país de dimensão continental, difícil, às vezes, que todos, né, estejam atentos e sigam as regras. Levando isso ao cabo aí de muitos anos para frente, e judicialização, um problema, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Então, antes era, eu acredito que era mais complicado de se fazer essa averiguação ali. Muita coisa passava, ou por falta de atenção, ou por insistência da parte, enfim, de não querer contrariar, até às vezes algum costume, né? Mas, de todo modo, isso vem mudando, mudou bastante, né? E a gente evita, de todo modo, deixar algo assim, como você mesmo colocou, umas coisas absurdas. Lógico, lógico. Eu mesmo, há tempos atrás, eu queria mudar alguma coisa no meu nome, mas era muito burocrático, era muito complicado, porque o César que eu uso, ele é um pseudônimo, não é nome de batismo, né? Mas eu uso desde os meus 25 anos, né? Não, até antes disso. Então, eu queria acrescentar o nome de batismo, Alberto Benedito Paulo Iralá. Eu queria colocar Alberto César Benedito Paulo Iralá. Mas era muito complicado, falar, deixa assim mesmo, segue em frente e tal. Mas hoje seria muito fácil se eu quisesse, né? Perfeito, perfeito. Esse seu exemplo até, né, pessoal, é flagrante. É assim, uma das maiores, assim, inovações que nós temos mesmo, né? Pela legislação anterior, a gente tinha um prazo que a gente chama de decadencial, né? Ou seja, acabava aquele prazo, né, de um ano a contar da maioridade, quando a pessoa atingia os 18 anos, para que fizesse o pedido de alteração de prenome ou a colocação de alguma coisa. Perfeito. Agora, doutor... Desculpa interromper, mas, por exemplo, a pessoa tem que ter uma vida pregressa ilibada ou ela pode ter processo, alguma coisa, ainda assim consegue mudar o nome? Veja, naturalmente, né, colocando essa disposição toda para frente do registro civil como um pedido administrativo, é natural que o registrador, até por legalidade, por ter que obedecer os ditames legais, ele deve observar, sim, né, uma série de posturas. A principal delas, para conferir segurança, né? Porque imagina, vai lá o Alberto, né? O Alberto César, e quer mudar simplesmente para Paulo Fernando. Sim. Aí como é que eu vou saber que o Alberto César não está sendo lá processado? Isso. É uma série de nuances. Então, isso vem, claro, com orientação do próprio Conselho Nacional de Justiça, isso vem, né, com uma série de fundamentações, de que caberia, sim, né, ao oficial solicitar, pelo menos, recomenda-se, pelo menos, a apresentação de uma série de certidões, tá certo? Tá além certo. Dos documentos de ordem pessoal, como a gente já conhece, né? Uhum. Certidão de nascimento, de casamento, se o caso, o RG, CPF, título de eleitor, comprovante de endereço. Agora... É salutar, é razoável que se peça certidão das justiças competentes, para ver se essa pessoa não está sendo está se furtando, né? Tá querendo se valer de um benefício para muitos, para fraudar outras, né? Tá. Doutor Daniel, mas por exemplo, vamos supor, quem tem aí vários imóveis, de repente, não é meu caso, mas quem tem um imóvel, sei lá, ou vários, mudou o nome, ele é obrigado a fazer nova escritura, como é que é? Não. Uma coisa não vai se confundir com outra, Alberto. Primeiramente, essa lei traz, naturalmente, a mudança do prenome ou inclusão de sobrenome, enfim, uma série de possibilidades, tá? A alteração do prenome, do sobrenome. A pergunta que você me faz é se a pessoa que fez lá uma escritura, né? Foi num tabelionato de notas e fez lá o seu título, que vai ter ingresso em outra especialidade, qual seja o registro de imóveis, né? Então comprou lá com o Alberto César, casado com fulano de tal. Tá. Aí ele vai lá e muda. Quando você, não necessariamente você precisa ir ao registro de imóveis, veja, Uma coisa é a gente saber que a pessoa natural, nós, somos aí privilegiados e somos identificados pelo RG, né? Sim. Primeiro pela certidão de nascimento, que é o documento perfeito. De mãe, que a gente chama, sim. Do cidadão brasileiro, do nosso Brasil aí, a certidão de nascimento, que vai dar asa, então, para que se possa tirar o restante da documentação. Já com relação ao imóvel, podemos fazer aí uma analogia de que o imóvel, ele tem lá também o seu RG, vamos dizer assim. Tá. E a base dele é chamada de matrícula. Então, lá, o seu apartamento, a sua casinha que está lá registrada naquela determinada circunscrição imobiliária, está lá registrada a matrícula lá da sua casa, na rua da subida 1234, com o nome de que quem comprou aquele imóvel, aquela casa, foi o Alberto, casado com ou solteiro, isso por tá, entendi. Na eventual negociação deste imóvel, por lei também disposto que essa pessoa tem que apresentar a documentação atualizada. Então, quando esse tabelião de notas, né, for fazer uma escritura pública, ou então ele vai pegar um financiamento junto a uma instituição financeira para que alguém compre esse imóvel, vai ter que apresentar essa documentação nova. E nessa documentação nova vai constar naturalmente que Alberto, por um procedimento extrajudicial perante o registro civil no qual ele é nascido, né, postulou a mudança de nome. Então, portanto, lá no registro de imóveis vai ser feita então uma averbação para que se obedeça a continuidade e a atualização do nome da pessoa natural lá também. Perfeito. Ou seja, não é necessário, não há preocupação, não há que se ter, né, essa correria, sair todo mundo correndo, vou mudar de nome, mas eu preciso mudar em tudo quanto tá. Lugar. Não, não é. Tá bom. Ah, não é assim. A lei, inclusive, traz, Alberto, por uma razoável interpretação de que cabe ao próprio oficial de registro civil, né, que tem a competência para acolher essa manifestação de vontade, já informar determinados órgãos, né, públicos, vamos chamar assim, dessa alteração, tá bom? Muito bem. Bom, doutor, espera um pouquinho aí, doutor Daniel, vou fazer um intervalo aqui, na sequência a gente volta, a gente vai falar sobre outros assuntos pertinentes a que nós estamos conversando também. Eu peço ao senhor, portanto, só um minutinho e voltamos já. Estamos apresentando Visão Geral, o seu programa de entrevista. Oferecimento, Farmácia de Manipulação, Fórmula e Companhia. Trabalhando para você viver mais e melhor. E Savegnago, a rede forte do interior. Qual é a fórmula da saúde? Quem vive a saúde com precisão de miligrama afirma que saúde não tem uma fórmula, tem muitas. Saúde é tudo que deixa sua rotina imensamente feliz. A fórmula da saúde está no sorriso das crianças, na alegria do almoço de domingo, no abraço carinhoso da mãe, no encontro com o grande amor. E para você aproveitar tudo isso, a Fórmula e Companhia trabalha com precisão e rigor para que o seu medicamento seja exatamente como o seu médico prescreveu. Ligue, faça um orçamento. 0800-111-1747. 0800-111-1747. Farmácia de Manipulação, Fórmula e Companhia. Trabalhando para você viver mais e melhor. Está acontecendo a maior ação do ano. Tudo preparado. O aniversário Savegnago está com força total. Grandes negociações para conseguir os melhores preços. Toca para a loja. O maior de todos os tempos. Mais de 2 milhões em prêmios e doações com centenas de ofertas. Antártica 350ml, 2,39 no pack com 18 latas. Beba com moderação. Coxinhas das Asas Big Frango, quilo, 13,90. Feijão Carioca Vasconcelos, 1 quilo, 6,95. Óleo Soia 900ml, 7,45. No nosso cartão, 6,95. Aniversário Savegnago, a maior ação de preços baixos. Construir e reformar é com a WKM Solutions, uma empresa de engenharia e construção civil com experiência desde 2011 em todas as fases de projetos residenciais ou comerciais. Vai iniciar um projeto? Deixe tudo por conta da WKM, uma empresa que garante serviço de qualidade do início ao final da sua construção. WKM Solutions, em Campinas, na rua José Paulino, 1123, telefone 3231-1553. WKM Solutions, sua obra em boas mãos. Rádio Brasil Campinas. Finais. Você quer uma formação 4.0? Na Faculdade Escamp você se prepara para o mundo do trabalho. Novos desafios, tecnologia, empreendedorismo, sustentabilidade em ambientes inovadores de aprendizagem com professores, mestres e doutores. Cursos com notas altas no MEC. iescamp.com.br. Telefone 3728-7700. Faculdade Escamp. Você conectado com o mundo do trabalho. Atenção, empresário e investidor. Chegou a hora de mudar sua empresa para o imóvel próprio com segurança e facilidades. Com a Decom, você pode construir agora e pagar depois. Isso mesmo, você constrói seu galpão para usar ou alugar e paga o terreno depois. Próximo ao entroncamento em Anhanguera, Dom Pedro e Bandeirantes. Duas opções de loteamentos. Tudo pronto e liberado para construir. Vecom, V-E-C-C-O-N. Vecom, seu sonho começa aqui. No site redeprovectum.com.br você encontra o perfil do imóvel que você procura. Casas em condomínios em Campinas e Valinhos. Apartamentos prontos e na planta, tanto para morar quanto para alugar. Tudo isso no portal da Rede Provectum. É só acessar redeprovectum.com.br. Acompanhe nas redes sociais e fique atento a todas as oportunidades e destaques de imóveis em Campinas e região. Siga o perfil no Instagram, arroba Rede Provectum. Rede Provectum, encontre seu novo lar. A sua cidade está cuidando do esgoto com eficiência e seguindo as normas da legislação? Com resultados em vários municípios e com o menor custo, a Legum Biotecnologia Ambiental trabalha com um sistema pioneiro e inovador, utilizando-se de micro-organismos autóctones. Eficiência garantida acima de 80% em qualquer situação e proporcionando uma biodiversidade e riqueza natural para o seu meio ambiente. Saiba mais, 11 964036908. Acesse legon.com.br. Legon Biotecnologia Ambiental. 1:48. Rádio Brasil. Visão Geral. Apresentação, Alberto César. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Visão Geral para a Farmácia de Manipulação Family Companhia, trabalhando para você viver mais e melhor. E Savenhago, a rede forte do interior. Conversando hoje com o Dr. Daniel Correia, oficial do cartório de registro civil de Olambra. Doutor Daniel, quando a criança é registrada e de repente o pai ou a mãe, depois de um tempinho aí, deve ter um determinado tempo aí marcado, não, os pais não gostaram do nome, querem mudar o nome da criança, pode isso? Essa é uma pergunta bastante interessante também, Alberto. Existe essa possibilidade, né? Existe sim essa possibilidade, a nova lei prevê, inovou permitindo dentro do prazo de 15 dias após o registro, que os pais possam apresentar uma oposição, mas desde que seja fundamentada, tá? Acerca do nome e do sobrenome, tá? Indicados, só que aí, veja, indicados pelo declarante. Então aí nós temos que, às vezes, fatiar literalmente as hipóteses. O que mais a gente tem em comum é que comparece na serventia o pai ou a mãe, né? E aí, vamos pegar aqui logo o pai, né, Roberto? E assim, a mãe entrega lá a DNV, que é a Declaração de Nascimento Vivo, um papelzinho amarelinho, e fala assim, querido, meu amor, vai lá no cartório registrar a nossa menina e coloca o nome dela de Antonella. Né? Bonito e nome, por sinal. O papaizão no balcão e fala assim, não, eu quero que seja Júlia. A minha esposa falou que seja, que então seja Júlia, porque nós sempre tivemos uma menininha chamada Júlia. E aí ele volta todo feliz para casa com a certidão de nascimento escrito Júlia. Podemos imaginar o que não vai acontecer aí, né, Alberto? Com certeza, com certeza. Tá bom, então assim, veja, o que se quer como regra, ou pelo menos para facilitar, é que o mundo ideal, né, o plano ideal da pessoa seria que o papai e a mamãe fossem pessoalmente, ou então já com outra situação que sabemos, para evitar o subregistro, já nas maternidades, os cartórios têm esses, o registro civil tem a chamada interligação, né, já com as maternidades, de modo que já se faz isso, já se colhe toda essa informação já na maternidade, para que o bebê já saia de lá com a certidão, né, de nascimento garantida, com seu nominho já registrado e tudo mais. Mas há, sim, outras tantas hipóteses, porque existe um prazo legal para que se faça o assento de nascimento. Então, passado esse prazo, acontece lá, o pai vai, né? Aí o pai fala, querido, você não foi lá no cartório registrar, né? Ou vice-versa, a mãe comparece, enfim, e pode dar essa colidência aí de nome. Então, dentro de 15 dias é possível que se faça. Lembrando que sempre fundamentadamente, né? Tem que ter razão para isso, né? Claro que a razão que eu expliquei é muito simples, né? Naturalmente o pai acho que vai voltar com a orelha um pouquinho vermelha junto com a mamãe, e aí a gente vai colher essa declaração dos dois, de que ele vai ter que assumir aí, ficou muito feliz com a fim da Júlia, mas que é para chamar Antonella. Então, em 15 dias é possível na prática que se faça fazer a mudança. Agora me diga uma coisa, doutor Daniel. A mãe teve o filho e de repente não teve mais, ou estava grávida, o relacionamento acabou, não era casada, e ela nasce o filho, ela vai registrar o filho, ela sozinha, mas ela quer colocar o sobrenome do pai. E eles não têm mais nenhum relacionamento e tal. Como é que faz? Coloca o sobrenome do pai e se o pai não contestar, fica com o sobrenome, é assim? Não, na verdade a regra ela é inversamente proporcional ao que você me perguntou, né, Alberto? Então é assim, se a mãe comparece sozinha, ela deve estar munida de uma documentação do suposto pai, tá, autorizando que se coloque o sobrenome dele. E aqui nós não estamos falando do estado civil natural, né? Seja casado, companheiro, aquela coisa toda. Nós estamos aqui imaginando qualquer situação. Perfeito. Tá bom? Entendi. Seja ela, né? A Constituição Federal há muito já prevê que não se faz distinção de filiação, aquela filiação antiga que a gente chamava, né? O filho legítimo ou o filho ilegítimo. Isso já é vedado constitucionalmente há muito tempo. Perfeito. Né? Então, o que acontece? A pergunta objetiva. A mamãe vai lá no balcão e diz assim, olha, é o seguinte, aqui nasceu, tá aqui o Rafaelzinho, eu quero fazer o Rafael aqui, o assento de nascimento, mas eu não tô com contato do pai aí, mas eu sei que o pai é o José. Não cabe ao oficial lançar na certidão, né, no assento, o sobrenome do pai sem que isso esteja, de alguma maneira, provada, tá bom? Existem algumas presunções legais previstas em lei, tá? Mas o que se faz no dia a dia é que essa mãe venha munida de documentação autorizativa do pai. Ah, mas eles não estão mais juntos. Mas tudo bem, o pai então tem a responsabilidade, sabe que o Rafael é filho, foi concebido com amor e coisa e tal. Perfeito. Então ela tem uma autorização para a gente colocar. Tá. Se agora, ela não tem essa autorização... Perfeito. Ela não tem. Pois não, pode perguntar. Não, o que eu queria perguntar agora, eu queria até que o senhor completasse aí, que eu quero fazer uma outra pergunta. Claro. Então vamos lá. Se ela não está munida de alguma documentação autorizativa, né, do pai, vamos, né, daquele suposto pai, existe sim já em cartório, e aí a mãe vai ter que manifestar, vai ter que declarar isso, nós perguntamos a ela o seguinte: você quer indicar o suposto pai para o reconhecimento de paternidade? Então isso acontece, e pode acontecer de modo voluntário, que a gente vai chamar aí, é um palavrãozão, perfiliação, e aí a gente vai entrar em contato, né, de um modo muito tranquilo com aquele suposto pai, e se ele comparecer ao cartório, ele faz o reconhecimento de paternidade, então a gente lança o sobrenome dele no assento e expede a certidão bonitinha. Perfeito. Caso contrário, isso pode ser, vou indicar o suposto pai, isso é encaminhado ao fórum para que então o pai seja chamado, e se ele não reconhecer voluntariamente, faça o exame de DNA e coisa e tal, até que se verifique se ele é o pai ou não. Tá. Aqui, segundo dados da ARPEN, Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, mas, aqui em Campinas, hein? Mais de 400 crianças não receberam o nome do pai desde o começo do ano até agora. É um número alto, não é não, doutor? Entendo que sim, Alberto, eu entendo que sim. A gente tem que afirmar que, como eu disse no começo, né, embora o Brasil seja aí um país de dimensão continental, nós também temos que dar valor para aquilo que a gente tem também, né? Muito das coisas que nós temos. Falando só da parte de registro civil, nós temos uma política já de muito longa data, no sentido de política pública, para combater o subregistro. Não só aquele que sai sem a certidão de nascimento, mas também um projeto chamado, encabeçado há muito tempo já pelo Poder Judiciário, chamado Paternidade Responsável, tá certo? Em que se busca saber quem é efetivamente o pai daquela criança em que não foi lançado o nome. Perfeito. Esse número aparenta, pelo menos, eu não posso dizer qual é exatamente o fundamento disso, mas eu acho que, como você já colocou, a moça foi lá, engravidou, tal, teve um relacionamento, mas aí, por questões de ordem pessoal, aquele relacionamento se esvaziou e se separaram. E aí o sujeito muda para outro estado, vai para outro lugar, etc., e não se tem contato mais. Então a gente chama que o pai que sumiu, né? Foi comprar cigarro e não voltou mais. Tá. Né? Acho que ainda tem muito tempo para a gente, quando se trata de responsabilidade paterna, né? A gente tem que saber que ambos, o pai e mãe, são responsáveis pela criação dos filhos, né? Então possuem essas responsabilidades que precisam ser compartilhadas. Perfeito. Né? Agora, doutor, o pai pode eventualmente depois, de maneira até voluntária, ir lá e associar o nome do filho ao sobrenome dele, né? Pode, claro, naturalmente, Alberto, que vai ter que ter a anuência da mãe. Claro, claro. Enquanto essa criança for menor de 12 anos, passou disso, escuta-se, inclusive, aquele que passa dos 12 anos para ver se é da vontade dele também receber esse sobrenome. Porque aí nós vamos para uma outra seara, para uma outra área, né, Alberto, que hoje nós sabemos aí, um jargão super conhecido, né? Pai não é aquele que faz, pai é aquele que cria. E aí nós entramos na realidade de muitas pessoas da chamada paternidade socioafetiva. Certo? Então, há que se falar também desse tipo de reconhecimento. O doutor fala muito bem, né? E a gente fica prestando atenção, não quer cortar, não tem jeito, porque ele está concluindo de maneira perfeita. Pena que o tempo aqui está, nós estamos aqui estrangulados no tempo, mas nós vamos voltar a conversar contigo, viu, doutor? Com toda a certeza. Estou à disposição sempre. Nossa, nós vamos voltar, porque você realmente esclarece as coisas de maneira muito, muito lúcida, né? E fica muito legal para a gente acompanhar. Doutor, por exemplo, um homem vai ao cartório e ele, hoje nós temos um nome social, ele não se sente mais, aquela história de não se sentir mais homem e tal, ele acha, ele quer ter o nome de uma mulher. E a mulher é a mesma coisa, ela não quer ter o nome de uma mulher. Pode simplesmente chegar e mudar, o cara se chama João Antônio e quer chamar Maria José, pode isso? Vou de maneira bem objetiva também, Alberto. Pode. Tá bom? Pode. Essas questões antes eram muito debatidas, né? Isso já foi debatido, chegou em sede da Suprema Corte, aí no Supremo Tribunal Federal. É. Antes, para o transgênero, né? Essa isso. É a pergunta, esse é o ponto central da coisa, né? O transgênero, seja o homem que se sente mulher, seja a mulher que se sente homem, e que quer mudar, não só por uma questão, antes, né? Era o nome social que se chamava, e hoje pode fazer isso no assento de registro civil. Isso pode ser feito, sim, diretamente no balcão de qualquer registro civil, obedecidas, naturalmente, algumas regras. A principal regra delas é a segurança jurídica, Alberto. Evidentemente que o registrador, ele vai fazer ali, ele vai aferir qual é a segurança de se fazer isso. O ponto mais interessante de todos é que, por provimento já do Conselho Nacional de Justiça, é que antes se exigia todo um estudo psicológico, de repente um tratamento hormonal e até a chamada cirurgia de transgenitalização. Isso caiu por terra, tá bom? Uhum. Caiu por terra. Então, vamos aqui, não vou usar nem o teu exemplo, nem o meu, mas o José chega no cartório lá e ele se sente mulher. Seja porque a genitália é de mulher, seja porque não, porque psicologicamente ele se entende Maria. Perfeito. Tendo acima de 18 anos, pode resolver na hora lá. Perfeito. No balcão de que registro vai resolver, claro, lembrando, a documentação necessária a ser apresentada para que se faça esse procedimento. Perfeito. Olha, doutor, só para a gente encerrar aqui, eu queria dizer que os nomes mais comuns esse ano aqui, né, em 2021, né, em Campinas, os nomes mais registrados foram Miguel, Arthur, Alice, Helena, Laura, Theo, Gael, Gabriel, Davi, Heitor. Não tem nenhum Alberto aqui, né? Alberto é nome de velho mesmo, né? Agora, doutor, só pra gente finalizar, hein? Já pensou, senhor, será que esse cidadão aqui se lembrava completamente o nome dele? O cara se chamava Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Gabriel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Ele poderia ir ao cartório em Olambra falar contigo, falar, doutor Daniel, eu só quero colocar Dom Pedro primeiro, pode? Isso vai poder ser. Aí é um título, né, honorífico. É. Né? Se ele for chamado de Dom Pedro, a gente vai até postular, se o caso mandar para o judicial, para averiguar se realmente, socialmente falando, ele é conhecido como o Zé Dom Pedro ali daquele bairro. Né? É uma possibilidade, sim. Agora, encurtar o nome, enxugar o nome, mudar o prenome, tirar o sobrenome, incluir o sobrenome, é tudo possível hoje, sim. Até porque nesse caso que você deu, imagine na escola... Acabou a aula e não fez a chamada ainda, não é? É, já pensou? Ô, doutor Daniel, você achou, viu? Nossa, gostei demais de entrevistá-lo. Parabéns, obrigado pela entrevista. Pena que o tempo já terminou. Sempre. Um grande beijo para vocês todos da Rádio Brasil Campinas. Obrigado pela oportunidade do programa Visão Geral, pelo acolhimento fraterno do Alberto César. Vai incluir o seu pseudônimo, que é possível sim, tá certo? Alberto, pode ser em qualquer registro civil ou no registro civil em que você teve o seu assento lavrado, né? Ah, isso que eu queria saber, por exemplo, eu tenho que fazer em Campinas ou em Mojimirim, onde eu nasci? Em Mojimirim, se quiser, lá no primeiro subdistrito, na Olhoa Sintra, salvo engano. É, na Olhoa Sintra. Ou qualquer dos três subdistritos aí de Campinas. É possível que se faça, porque também existe toda uma interligação digital hoje, tá? Isso pode ser feito de modo já digital também. Nós oficiais estamos sempre à disposição para atender a população da melhor maneira possível. Valeu, doutor, valeu. Nossa, estourei o horário aqui. Muito obrigado, grande abraço para o Daniel Corrêa. Pequenas, a Manuela e a Laurinha e aos colaboradores do cartório de Olambra. Opa, que legal, valeu demais. Obrigado também a Ana Fará, da assessoria de imprensa da ARPEN, Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo. Muito obrigado a Cláudia Romani pela produção, obrigado ao Robson Bussoni, que vai mudar de nome, não será Bolsoni mais, será Bussoni, o italianismo. Aqui Max na mesa de som e o comando de Felipe Zangari. Saúde, paz, alegria e sorte para todos nós, e tchau, pessoal. Apresentação, Alberto César. Você ouviu na Rádio Brasil, Visão Geral, o seu programa de entrevista. Oferecimento, Farmácia de Manipulação, Fórmula e Companhia, trabalhando para você viver mais e melhor. E Savegnago, a rede forte do interior. Rádio Brasil, Campinas. Eu sempre procurei dar bons exemplos para os meus filhos e netos. É por isso que, mesmo com mais de 70 anos de idade e não sendo mais obrigada a votar, eu continuo indo às urnas. Porque eu quero que a minha neta entenda a importância do voto. Quem vota com ou depois dos 70 anos de idade é mais que uma eleitora. Um eleitor é um exemplo de cidadania. Seja você o maior exemplo. A democracia agradece. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Olá, sou o deputado federal Miguel Lombardi, o deputado que luta pelas Santas Casas e Lares Vicentinos, fortalecendo o terceiro setor. Nesse novo mandato, vou continuar meu trabalho na saúde e no social, com Bolsonaro, sem corrupção e pelas famílias. Para ampliar esse trabalho, preciso do seu voto. Para deputado federal, voto Miguel Lombardi, 2277. Peço a vocês que votem nos candidatos da nossa coligação. Federação Brasil da Esperança. Defensor Público, Matheus Moro, 1350. Vote Zezinho, deputado federal, 1351. E Geraldo Martins, 1361. Vote Sandra Amadeu, 1367. Vote Fábio Calisto, deputado federal, 1371. Jacques Chanel, 1384.

Brasil, Campinas, 1270, a rádio da nossa gente. Duas horas, 31 minutos. A partir de agora, a Rádio Brasil traz para você as informações e eventos da Arquidiocese de Campinas, entrevistas, o melhor da música católica e as novidades da igreja no Brasil e no mundo. Está no ar. Povo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, amado povo de Deus. Boa tarde. Quarta-feira, 7 de setembro, com produção de Camila Godoy e Lara Santana. Estamos iniciando o programa Povo de Deus 4082. Robson Bossoni comanda a equipe técnica formada por Paulo Sérgio Esmin, Rodrigo Dreyer e Rogério Max na mesa de som. Boa tarde! A coordenação de conteúdo é de Tiago Varela e a direção geral de Felipe Zangari. Apresentação, Valdir Cremasco. E nessa primeira meia hora, Mariana, no programa Povo de Deus, você, meu irmão, você, minha irmã, participa enviando para nós o seu nome, o nome da sua família, o nome de uma pessoa amiga, da família dela, para serem consagrados à Nossa Senhora Aparecida. Essa consagração acontece às 15h, direto do Santuário Nacional de Aparecida, e você envia o seu nome, o nome da sua família, de uma pessoa amiga, do sobrenome dela, para o nosso WhatsApp 999-865434 ou através da nossa página no YouTube e página no Facebook Rádio Brasil Campinas. Repito, a consagração acontece às 15h. E não deixe de enviar o seu nome, porque é muito bom ser de Maria. E agora vamos orar e meditar com o nosso arcebispo, Dom João Inácio Miller. Agora na Rádio Brasil, a mensagem do arcebispo metropolitano de Campinas, Dom João Inácio Miller. Paz e bênção a você, a sua família, você que nos acompanha pela Rádio Brasil, da nossa Arquidiocese de Campinas, pela Rádio Canção Nova aqui de Paulínia, pela Rádio Comunitária de Valinhos, pelos outros tantos meios. Hoje, dia 7 de setembro, nós no Brasil celebramos hoje os 200 anos da independência do Brasil de Portugal. Independência política, mas as situações, como nós as conhecemos, em modo particular, quem gira, quem anda no meio das comunidades, sabe a realidade do nosso povo. E Jesus hoje, no texto de Lucas 6, ele diz palavras que são sempre atuais, e também são atuais para a nossa realidade de Brasil, nós que conhecemos os números. E Jesus, ele diz hoje em Lucas 6, 20 e 26, bem-aventurados vós os pobres, e nós temos muitos pobres no Brasil, que não celebram a independência. E Jesus diz, porque de vocês é o reino de Deus. O reino é a própria vida de Jesus. E ainda diz, vós que agora tendes fome, e nós também temos muita fome no Brasil, no mundo inteiro, mas aqui falando do Brasil. E Jesus diz, porque sereis saciados. Ainda, bem-aventurados vós que agora chorais, e temos muitas lamentações também em nosso Brasil. E depois Jesus continua, ele inverte meio que a fala dele, ele vai de bem-aventuranças para, digamos, maldições. E ele diz, mas ai de vós ricos, por quê? Porque já tendes vossa consolação. Então, pessoas que estão bem e que também não se importam com os outros irmãos e irmãs que estão em situações de grande necessidade. Ai de vós que agora tendes fartura e também não moveis nem um dedo na direção daqueles que não têm fartura. E Jesus diz, porque passareis fome. E depois Jesus ainda diz, ai de vós quando todos vos elogiam. E entre nós isso também pode acontecer, nós temos que ser críticos. críticos olhar o mundo a partir do rosto de Jesus, e nós precisamos pisar o chão que Jesus pisou e precisamos olhar, contemplar e reagir com o coração misericordioso e cheio do reino, cheio da vontade do Pai que Jesus tinha. Maria Santíssima, caminha conosco. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo com você e sua família esteja. Amém. Obrigado, Dom João Inácio. Deus abençoe a tarde do Senhor. Aparecida, 3 séculos de amor com os cantores de Deus.